você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. E quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando a sua sensibilidade identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. É amor, é o encontro de metade. Manda 007. E quando chorar de saudade, saudade, produções DJ Daniel Cardoso. E não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente. Quando existe amor. E não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente fazendo amor. Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo, não consegue amar. Seus olhos podem dizer que não me esqueceu, né? Seu coração é meu, só meu. E não me esqueceu, né? Que sente saudade. Que a culpa da solidão sou eu, sou eu. Bruno, Bruno, disparado. Avisa que o gordinho chegou. Clipe Nasce, o garoto das produções. E não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente. Quando existe amor. E não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente fazendo amor. CD Festa da Saudade. Tô sofrendo, tô fazendo você sofrer. O que a gente tá vivendo não tem nada a ver. É melhor cada um seguir o seu caminho. Toda hora a gente briga sem explicação. Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão. É por isso que eu prefiro é ficar sozinho. Já é hora, é

ainda com todas essas ligações privadas em que você apenas diz alô e fica sempre sem escutar nada. É, não sei quem te disse, mas você descobriu que seu admirador secreto sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Cara dura, você olha para mim, vem mais ou menos me mandando desistir. Não vale a pena, é melhor que tu me esqueça. Mas eu, apaixonado, doido, cego e surdo, colo minha boca em seu ouvido e sussurro baixinho assim. Mas a minha cabeça, os meus pensamentos, todas só penso em você. Aqui dentro do meu peito, aquele amor decido com medo de te perder. Tu sabes quem ama, não desisto do amor por qualquer besteira. Posso não te ter nesse momento aqui comigo, só que no meu coração te tenho pra vida inteira. Mas na minha cabeça, os meus pensamentos todos só penso em você. Aqui dentro do meu peito, aquele amor indeciso com medo de te perder. Tu sabes quem ama, não desiste do amor por qualquer besteira. Posso não te ter nesse momento aqui comigo, só que o meu coração te tenho pra vida inteira. Adailson Júnior pra você! Vai! Adailson Júnior! Meu senhor! Menina, tu não se ligou ainda com todas essas ligações privadas em que você apenas diz alô, fica sempre sem escutar nada. É, não sei quem te disse, mas você descobriu. Seu admirador secreto sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E a cara dura, você olha para mim, e mais ou menos me mandando desistir. Vale a pena, é melhor que tu me esqueça. Tãozinho Safadão, Franquito Produções. CD Festa da Saudade. Eu te falei que não ia dar certo ficar com ele me querendo perto. Eu sei, isso não é amor. Tá vindo aí me ligando em altas horas, soluçando, chorando, querendo ir embora. Eu sei, aí lembrou de mim. E eu estou aqui te esperando com o carro ligado. Saiba bancar de flores, tô aqui do lado. E deixa suas coisas pra deixar saudade. E deixa seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinhos pra gente brindar. E uma cama redonda pra gente deitar. Metade de uma noite pra se entregar. E uma vida inteira pra gente se amar. Tãozinho Safadão, Franquito Produções. Tá vindo aí me ligando em altas horas, soluçando, chorando, querendo ir embora. Eu sei, aí lembrou de mim. E eu estou aqui te esperando com o carro ligado. Saiba bancar. E deixa suas coisas pra deixar saudade. E deixa seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinhos pra gente brindar. E uma cama redonda pra gente deitar. Metade de uma noite pra se entregar. E uma vida inteira pra gente se amar. Eu tô te esperando com o carro ligado. Saiba bancar de flores, tô aqui do lado. E deixa suas coisas pra deixar saudade. E deixa seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinhos pra gente brindar. E uma cama redonda pra gente deitar. Metade de uma noite pra se... e uma vida inteira pra gente se amar. Até parece que eu não sei que é só eu a dona do seu coração, que te leva ao delírio e te faz morrer de tesão, que te deixa maluco na cama querendo mais. Mais amor. Mas o que ela não entendeu, que mesmo ficando com ela, quem você ama é eu, que ela é apenas um passatempo pra tentar me esquecer. Chavalier, a rainha da sofrência. Link Produções, uma parceria de sucesso. Assuma de uma vez nossa relação, assuma que é eu a sua grande paixão, seu grande amor. Tanta saudade é um sucesso atrás do outro, sem parar. Eu não quero mais seu bem, um gosto amargo é tão vazio. Nossa história era tudo, mas termina aqui. É que eu me sinto tão cansado, não sei o que é que deu errado. Quem sabe eu esteja equivocado, amando por nós dois, sozinho. Foi tão lindo o nosso encontro, eu bem quis acreditar, tentei, mas decidi então, tá tudo terminado. Vai de vez da minha vida, já não há outra saída. Tá girando e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda sua postura eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu, nada que me deu. Não vou te esquecer em questão de segundo, mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Manda 007. Tá girando e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda sua postura eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu, nada que me deu. Não vou te esquecer em questão de segundo, mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saúde. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. O tempo me ensinou que hoje eu não choro mais. Você certamente do meu amor tão grande duvidou. Provavelmente pensou que meu sentimento fosse ilusão. E dos meus sonhos você se esqueceu sem perceber que eu até estava apaixonada e queria ter você pra mim. E certamente ficou pensando que eu não fosse nem saber. Infelizmente, eu vi você sair com outro alguém. Inutilmente, eu tive que sofrer mais uma vez, porque eu te amei tanto. Lamento, mas não posso perdoar você. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá dedo, hein? Hoje eu não choro mais. Você certamente do meu amor tão grande duvidou. Provavelmente pensou que meu sentimento fosse ilusão. E dos meus sonhos você se esqueceu sem perceber que eu até estava apaixonada e queria ter você pra mim. E certamente ficou pensando que eu não fosse nem saber. Obrigado, meu Deus.